Esta é mais uma edição do Zine Poesia. Entrevistei Adriano Mairink, que vai lançar seu livro Infinita no dia 20 de agosto. Então vamos acompanhar a entrevista com a Adriana para o Zine Poesia. Adriana, como é que você começou a escrever tanto poesia como outro gênero literário? Bom, comecei, eu acho que quando eu era criança. Antes de aprender a escrever, eu já tinha um olhar poético em relação à vida. Olhava pássaros, o tempo, a natureza. E depois, com 9, 10 anos, eu tinha meu diário, ganhei um diário quando, de uma amiga, e comecei a escrever nesse diário. Então tudo ia para o diário, os anos foram passando, depois desse diário eu comecei a me fortalecer mesmo como escritora com faculdade, fazendo jornalismo. A profissão exigia que eu exercesse isso. Aí fui para o lado da crônica, para o lado de textos mesmo, literários, entrevistas. E a ideia da poesia sempre dentro de mim, na minha visão, não na escrita. Até um dia que um amigo me chamou e disse, não, você é poeta. Começa a colocar isso no papel porque você vai escrever poesia. Eu disse, mas eu não sei escrever poesia. Então ele assim, escreva o que eu quero ver. E ele é crítico, né, literário, poeta. Falou assim, isso é poesia, é prosa poética, então segue teu caminho que você é poeta desde que nasceu. E com outros incentivos de outros amigos, outras oportunidades, de antologias que eu participei, comecei a perder um pouco a timidez e realmente me afirmar para mim, né? Independente dos outros acharem, senão eu tenho que acreditar que eu sou poeta mesmo e seguir meu caminho. E agora já não tem mais o que dizer, tá, tô voando aí no mundo. Falou sobre a sua ligação da sua poesia com a cidade do Recife. Como é essa ligação? É porque Recife é a cidade que eu nasci. Então, Recife é uma cidade bucólica, é uma cidade lírica, é uma cidade poética. Então, cada detalhe, isso que eu estava falando, o meu olhar sempre teve essa ideia, né, de poesia nos detalhes assim, que eu via pelas ruas. É, fiz um ou dois poemas direcionados a Recife, porque Recife me lembra a infância. Lembra as minhas raízes, a minha cultura. E os meus amigos também, porque foi aqui nessa caminhada toda que realmente eu me assumi poeta e me concretizei nessa linha, né, poética. Então, para mim, é meu caminho, é minha solidez, é Recife. É a cidade que está guardada dentro de mim, aonde quer que eu esteja. Eu morei 38 anos no Rio. É, entre idas e vindas, né? Apesar de ser pernambucana, foram só 8, 9 anos aqui. Estou indo agora para Portugal, mas Recife está sempre. Tá, eu enalteço mesmo. Eu acho que a cultura pernambucana, os poetas pernambucanos, tem muita gente boa por aí, os músicos também. A gente tem aquela coisa da essência, da arte, né? Tem tanto artista aí pernambucano que está aí no mundo. Então, eu acho que, não desmerecendo os cariocas, porque eu também tenho meu lado carioca muito forte na minha alma, até porque meu pai é pernambucano e minha mãe é carioca, mas eu acho que a nossa cultura é muito forte. A gente tem que mostrar isso e perpetuar isso onde quer que a gente esteja. Quais os circuitos de poesia e de literatura o que tu fizesse, participasse em grupo e tal? Bom, começou com um Brinde à Poesia, da Lucília Dalgli, em Niterói. É um movimento poético de há 18 anos. Depois eu comecei a fazer parte do Encontro de Poetas da Língua Portuguesa, do Rio de Janeiro, Brasil, Portugal e África. Tem o Alfarrábios também, que é um movimento cultural meio que marginal, totalmente liberto das convenções, em Niterói também, que eu participo e até apoio culturalmente também. E fora isso, onde estiver, tem o pessoal aqui de Olinda, né? Teve a Fliporto, que eu fui produtora do Outfest. Foram 2 anos de Outfest na época da Fliporto, que eu também faço parte como poeta. E o Artes e Serenata, que acontece também em Olinda, que estou junto. E quando tem qualquer evento, qualquer sarau, em qualquer movimento poético, quando eu tenho um tempinho, com certeza eu estou presente. A Adriana fala sobre o Toca de Escrever. Bom, o projeto Toca Escrever já existe há 7 anos, foi fundado pelo Emanuel Lomelino, português de Lisboa, e ele divulga poesia lusófona com livros. O autor cede um livro Ele coloca na biblioteca do Toca e durante 4 meses ele faz publicações de 12 poemas, 3 por mês, de cada autor. E com isso, nessa nossa parceria, né, da minha empresa Infinita, com essa minha intenção poética também da gente fortalecer o lado brasileiro, eu comecei a fazer essa divulgação aqui para o Brasil também, com poetas e autores brasileiros. E assim, é um blog que tem uma visitação já de 167 mil visualizações, já acontece de forma ininterrupta há 7 anos. Então agora Emanuel Omelino, ele representa Portugal e eu represento o Brasil divulgando. Então qualquer poeta que tenha livro publicado, que queira participar, as portas estão abertas. Fala agora do livro que você está lançando agora no mês de agosto, dia 19 e dia 20. E o nome do livro, fala um pouquinho sobre o livro. Na verdade é o seguinte, dia 19 é um encontro de poetas que está sendo lançada a antologia comemorativa que eu estou participando. Nós vamos fazer um pré-lançamento aqui em Recife, depois o lançamento oficial é no Rio, depois Lisboa e depois em Maputo. Participo como poeta dessa antologia. O meu livro, depois de 20 anos de luta, de incoerências, de impermanências, eu resolvi agora, para encerrar esse ciclo, já que eu estou indo para Lisboa, encerrar esse ciclo fechando com um livro meu na cidade onde eu nasci. Então é um encontro que eu vou ter no dia 20, lá na Livraria da Praça, todos convidados às 10 horas da manhã, com um brinde à poesia, que é justamente esse movimento que me fez realmente, fora o Outfest Fliporto, me fez abrir lá em Niterói para essa linha mais poética. Então é para essa linha mais poética mesmo em Niterói, no brinde à poesia. Então nada mais justo do que a editora, que é uma amiga minha, que está lançando o meu livro e que foi a fundadora do Brinde à Poesia, fazer parte disso tudo. E também para a gente fazer essa ponte, né, entre os poetas do Rio de Janeiro, os poetas de Recife, já que eu tenho esse caminhar meu, esse mesmo, é metade Rio e metade Recife, amigos em comum. E a gente mostrar, né, a nossa força também para o Rio de Janeiro, fazer a ponte, né, inversa. Então, no domingo, a gente vai estar aqui brindando a poesia com os poetas pernambucanos. Qual é o nome do livro? O meu livro é uma trajetória de vida e ele foi dividido em 3 partes. Porque na nossa vida a gente tem o in, permanência, são momentos que são permanentes, mas que quando a gente acha que existe a permanência na vida, ela muda. Então é o impermanência, é uma fase da vida. O incoerência, que também nos relacionamentos, né, porque a minha poesia é toda voltada para o ser mulher, as nossas inquietudes, as nossas ardências, as nossas paixões e vivências. Então eu escrevo muito sobre a alma feminina, sobre a poética do ser mulher. Então, incoerência é isso, são os relacionamentos que, por mais incoerentes, mais loucos, a gente termina vivenciando, mesmo sabendo que ele não tem lógica. E o infinito é um pouco de mim, do meu futuro, do meu momento presente, porque nós somos finitos em cada coisa que nós fazemos e infinitamente nós seguimos. Então eu reuni um pouquinho de cada, tem muita coisa guardada. Então o infinito é justamente isso, os nossos momentos finitos dentro do tempo, né, de vivências, e que infinitamente nós seguimos. Aí eu resolvi fazer esse livro agora, depois de 20 anos ele estava esperando o momento certo, que eu tinha que fazer com essa editora, que é a Dowsley, de uma amiga, que está no mercado há 2 anos e é uma editora muito, assim, muito competente, muito profissional. A minha filha, eu tive que esperar ela chegar aos 20 anos para ser a designer e fazer a capa e a idealização e a programação visual do livro. E o meu parceiro do Toca Escrever, desse projeto, que foi quem fez o prefácio, porque soube realmente ler a concepção do livro. Então, tudo acontece na hora certa, no momento certo. Eu estou aqui para brindar a poesia junto com o lançamento do meu livro. Então, dá para a gente ouvir um poema deste livro. Adriana, recite um poema do seu livro de estreia, ser lançado agora no dia 20 de agosto. Harmonia. Entre tempos, palavras e poesia, uma viagem ao lado de dentro percorri o impalpável. Na retina, entrei num túnel da existência e, recolhendo cacos, pedregulhos, deixei fragmentos perdidos. No tempo do agora, uma harmonia que reluz e faz levitar. Outrora, andava por entre vendavais. Revivida, ofuscada por raios luminosos, brilho além do olhar. Meu querer é exato e meus passos firmes. Entorpecida por voz, presenças, melodias, não me perco por labirintos. O caminho está marcado. Nos segundos devorados, o vento conduz desejos, por entre bocas, mãos, afagos. Não sonho, sinto. Este foi mais um Zine Poesia. Continue acompanhando pelo Facebook e no blog. Vamos curtir, comentar e compartilhar no Facebook do Pelos Olhos e Ouvidos. Aguardo vocês, até a próxima e tchau!